1600 na Adaã. Se possível, eu vou direto Lima. Subindo ao 340, confere? Firmo. Obrigado. 6749 da Webjet, chame Recife em 1288, ao térmico 3325. 288, 3325, 6749, obrigado. Saída prevista, Momo, apoio direto, aguarde cópia. Decolar ligado ao Zuno Mesh, me controle 119 decimal 35, bom voo. 935, obrigado, tenha uma excelente semana, senhor. Patrulha Oscar Golf Tango decolou da 35, tá na sua escuta, 5166. Vigilância sobe a 90, Golf Tango. Tango em ascensão 090. Equipe Delta, pronto para cópia? Achando agora o centro Brasília. Frequência 125, correção 2055, alternando nos 425, acelerando 67. Bom dia. Decimal 35, aciona 5405, proteja. Olha a de crack, 7700. 5501, no mantém o nível 300, chame centro da Brasília, frequência 1-2-6, decimal 5-5, alternando nos 4-2-5, no 3501, no bom dia. Sente 2 a bordo. O meu Golf Vitor, pronto para a cópia? Vitor, autorizado Lençóis, uma centena, saída Momo, após direto. Decola da 17, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 5404, coteja. Para sequência, qual seria o número máximo que poderia entregar? Autorizado 35, chama para acionamento o Golfito. Autorizado, chama para o táxi. Altímetro no 012, livre táxi, chama para ingresso. Metrô no 012, livre táxi, chama para ingresso, Golf Vitor. Vitor, confiando pessoas a bordo. Gente. Tá 3523, obrigado, mantém o nível 320, chama agora o centro Brasília, frequência 12000, decimal 55, alternando 242, 1025, 23, eu acho bom. Prelhão, autorizado 080, limite da autorização, limite da terminal, decola da 17, curva à direita, saída coral, controle 119, decimal 35, aciona 0264, foteja. Decola da 17, curva à esquerda, curva à direita, coral. 0-2-4-1-9-3-5, Oscar Gol. Oscar Gol, você é cotejamento correto, chama para acionamento. Para acionamento, senhor. Acionamento, chama para o táxi. O Sierra vai chamar quando para o táxi. Estamos em tráfego, agora na posição de 1 hora, a 3 milhas, na primeira posição Eudes, está agora 15 milhas à sua frente, em relação à posição Eudes, o Webjet 2749, está sendo vetorado para separação 30 vítimas de tráfego. Quilo Delta, livre decolada 17, vento 290 graus com 3 nós. Fono 29, Centro Recife, bom dia. Senhor, identificação sobre o pedido da Serra da mantém o nível de voo 400, voo no 1089. O de Serra está acionado, pronto para o táxi. Golf Serra, altímetro 1-0-2, livre táxi, chama para ingresso. Serra vai chamar quando para ingresso? Golf Vitor, livre ingresso, partilhado e pronto, 3-5. Quilo Delta, decolado 223, chama o controle 119, decimal 35, bom voo. Vai, ah, bom voo, vou voo, bom voo. Controle, bom dia, o Papa Tango Vitor, Quilo Delta. Bom dia, Vitor, Quilo Delta, suba e mantém nível 100, na saída Goli. É isso aí, altitude? Pedido liberado de Tango 090 Aracaju, saída prevista Conde, aguarde cópia. Uma navegação na Proteus 2749. Segundo ingresso repartilhando e pronto no 7, Golf Sierra. Sierra. Comeu o Golf Eater, decolador 126, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 119, decimal 35, obrigado, pô. Controle, salador, bom dia, nova pão, bom dia, Golfito. Bom dia, Romeu Golf Vitor, suba e mantenha nível de voo 00, liberado da restrição na saída Momo. Saída Conde, decola da 17, curva esquerda, controle 119 decimal 35, aciona 0263, coteja. Já está no cotejamento correto, informa pessoas a bordo. Gente, dois a bordo, reporte para acionamento. É que você já está no cotejamento correto. 80, chame Cerro Brasília, frequência 173, alternando. Correção. Salvador. Primário 2055, secundário 1425, azul 4007, bom. Afirmativo, correção, mantém o nível de voo 360407, chama Brasília em 2055, alternando 2435. Alinhado para o plano 7. Oscar Golf Sierra, decolar da 17, vento 290 graus com 3 nós. Sierra, isso. Serra Tango, altímetro no 0 no 2, livre taxa, chama para ingresso. Decolador 29, chama controle 119 decimal 35, bom voo. 1935, grato, bom dia. E é o Papa Tango Vitor aqui, Ludão. A modificação de regra da presente e manter 085 estamos atingindo no momento. 085 voa direto conquista em condições visuais. Chamado para pouso. Já nivelando 085, visto que ele. Chamado para pouso, que ligado? E pouso lá 0920. Serra decolou, estacionado 0264. Golf Serra, sub mantém nível de voo 80 na Coral. Golf Serra. Golf Serra para o 080 na Coral. Salvador, Oscar, Golf Tango vai passando 80, propondo a modificação e acender para o 095. E o meu estimado em Paulo Afonso será 0938, essa é a Golf Tango. 095 em Paulo Afonso, com estimado 0938, Atenção visual para 095, aguarde transferência. Ok, para 095, aguardando o Golfe Tango. O Golfe Vitor é presente direto Lençóis. Direto Lençóis, voltou o Golfe Vitor, Daniel? Não, bum. Ok, um abraço. Chamado para pouso? 09-23, para o meu conflito. Então, chame Recife 12685, alterne 12545. 12685, 12545, tenha um bom dia. Tchau. Pronto para ingresso, Oscar Tango. Livre ingresso, patinado e pronto, Oscar Serra Tango. Recife 12685, alterne 12545. Está acelerado. 917, o WhatsApp tá... Tango livre decolar da 17, vento 300 graus com 3 laços. 7 livre decolar, Ju, tá, tá. Romeu Golf Victor, chama em Recife, 126, com as 1288, até em 3325. 288, 3325, Romeu Golf Victor. Tá, é com o Tango, submantenha o nível de voo 90 na saída Conde. 7090 na Conde, o Tango. Recife. 9-8-0, Recife.